Especificamente na zona norte, ali na Brasilândia, o clima é de total instabilidade. Salve com essa noite, Leão. Baleados. 11 pessoas foram baleadas, 7 pessoas morreram, 4 delas ficaram feridas e pelo menos 3 ônibus foram destruídos. Das ruas da brasa, eis-me aqui, VL Luciano. Eis-me aqui, W Chola. É isso aí. Viemos relatar o nosso dia a dia. Aqui não é fácil, aqui o bicho pega, aqui o bagulho é louco, nego. Diretamente da Vila Brasilândia, entre becos e vielas, seja bem-vindo. Tô na cena, moro, já eu também tô envolvido. Zona Norte SP, Brasilândia meu abrigo. Nunca ando sozinho, Deus tá sempre comigo. É a luz soberana, abrindo meus caminhos. Para alguns tá difícil, esse é o intuito. Persistir, guerrear, tô no lucro bandido. O sentido Elisa, subindo a Cantídio. Na bola de meia, vou buscar um do verdinho. Os vizinhos em choque, a rua tá sinistra. Brasilândia na tela, confronto com a polícia. O meu povo é humilde, carente demais. A quebrada é sofrida, pilantra rapaz. Trancado eu não fico, sou da rua ladrão. Pode crer, pera lá, vou acionar um irmão. Conclusão da Brujola, como é que é onde você tá? Já arrumei duas delas, elas são VAP, são pá. Se liga só, Luciano, esquematiza os planos. Tô queimando uma carne, chega chegando malandro.